Banda 007. Você logo chegou indiferente. Muitas promessas, poucas palavras, descobrindo o segredo de nós dois. Vamos deixar a indiferença tomar conta desse amor tão precioso. Chama fogo da paixão. Eu preciso te falar que eu tô carente. Tudo de novo. Sente seu corpo. É magia, nada vai nos separar. Dente por dente, olho por olho. Se você quiser, eu vou pro infinito. Quando acordo aqui não está. Amor, Banda Os Galinhas, cara a cara com o sucesso. Já sei que é tarde para essa confissão. Já sei que o tempo aqui está. Fiquei preto, mais de Lituânia. Esse sim faz a onda, meu irmão. Com você, viajo na batida, me dá prazer. E se você não vem, eu vou enlouquecer. Preciso de você, yeah. Meu amor, a noite está fria sem você, estou sozinha nesse quarto, ficar eu não vou. Eu vou curtir o som do meu coração, que bate com emoção. Venha, dance e não pare. A festa de aparelhagem não tem quem compare. Eu sei que você vem. Eu vou curtir esse som. Águia de fogo, arrasta fogo. Companhia do Melody. Aqui, meu irmão, é o DJ Preto Boy de Irituia. Vou te esquecer. Difícil saber como te encontrar. Oh, meu amor, onde você está? DJ Preto Boy, boy, boy, boy. Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Só eu sei quantas vezes floresceu o amor, mas você nem ligou. Jamie Lena a tocar.

sucesso. DJ Preto Boy, boy, boy. Sofrendo de amor, sofrendo de amor.

Ele chega pra arrebentar, rolando as mixagens, fazendo você dançar. DJ Ellison é do pop som. DJ Ellison é do pop som. Ele chega pra arrebentar, rolando as mixagens, fazendo você dançar. DJ Ellison é do pop som. DJ Ellison é do pop som. É o DJ que mexe com seu coração, que arrasta o mexe com seu coração, que arrasta o povão aonde toca a lotação. DJ Ellison é do pop som. DJ Ellison é do pop som. Vem pra festa, vem dançar, porque faz agitação. DJ Ellison é você que sacode o povão. Vem pra festa, vem dançar, porque faz agitação. DJ Ellison é você que sacode o povão. DJ Ellison é do pop som. DJ Ellison é do pop som. DJ Ellison. Vai ter muito lazer. Tem festa no Panema, vem comigo. você. Sinto o desejo de te amar. Thank you. com o meu coração. Oh não, por favor entenda que eu sou louca por você. Seus deslizes eu perdoo, mas me faz sofrer. Não maltrate alguém que só te quer tão bem assim. Mas um dia isso acabará, meu amor terá um fim. Te amar assim dói demais. Eu me confundo com seus beijos, se sinto dor, sinto desejo. Te amar assim dói demais. Eu sinto falta de carinho. Será que você está sozinho? Só tá querendo me iludir. Não tem coragem de falar. Ficar nessa dúvida se não dá. Novidade. Com o clube da pesada eternamente recorrentado. Ele é número um do estado do Amapá. Junto com as aparelhagens, eles botam pra quebrar. Sérgio, Fábio, Márcio e Adalberto, Haroldo, Jorge, Anderson e Jefferson. Fechando liberal, digital, tropical, animal, guerreirão, furacão, supersônico. São aquários e hiperson, eles balançam e agitam neste som. Eternamente acorrentados, é o primeiro do Amapá. Onde eles chegam, muita festa vai rolar. Tinhas que agitam sem parar. Keila, Edileia vão dançar. Paulinha, Jaqueline a detonar. Farol, nem de Suelen a balançar. DJ Irã, e Rita de Cássia. É show. Chegar, é menos do príncipe, é de boys, é de girls, sindicato, cachorro. chegando, já tô vendo as paradas, os parristas do bolão. Pitbull, fica de olho que as damas estão na área, as namoradas e panteras de blusinha e mini saia. Explosão do príncipe, bagaceiros, danadinhos, irmão, metralhas e coragem, bebês e as bonequinhas. Eu sou príncipe, eu sou negro, eu sou o rei da curtição. Edilson e Edielson estão mexendo com o povão. Tá todo mundo aqui, todinho pra